senhoras e senhores, ao mais um Whisquisitos, o podcast extra do Jogabilidade, em que a gente faz brincadeirinhas. Onde a gente bebe whisky. Bebe isso. Imagina, agora a gente precisa começar a fazer joguinhos tomando whisky. Whisquisitos, caralho. Whisquisitos. É, caralho. Caralho. O whisky é muito ruim. Mas e água de coco? Água de coco pra é mim, bom. Tanto faz. É, ok. Pô, a pessoa pra falar que whisky ou água de coco pra ela tanto faz. É porque ela tá num nível de paladar, André, que já acabou, já. Tudo bem. Esse é o podcast extra de Jogabilidade, em que a gente faz, né, faz essas brincadeirinhas. Então, cada programa, um de nós traz um quiz, né, ou algo do gênero, e apresenta aos outros e espera e reza pra todos os deuses, pra que as pessoas se divirtam e aprendam, né, infotenimento. Isso. Né, como diriam alguns. Tire algo de valioso, né, como, por exemplo, eu, que aprendi matemática e trigonometria no Exquisitos passado. É. O André, que... Não, não é, não. Eu ia falar que ele era o vencedor. Não. Sushi. É, por enquanto, eu venci duas, o André venceu uma. É verdade. Agora vai parecer que eu tô fazendo uma cutucada no André, não é o caso. Mas o pessoal no Discord, aparentemente, eles acharam o meu mais fácil de todos. Mas foi mesmo. Eu pensei que você ia falar. Eu tava com medo. O André só ganhou porque... Porque eu não participei. Não. Mas sim, foi também. Não. Mas é que eu tava com muito medo de fazer um muito difícil, acabou que eu fiz o mais fácil, então. É, eu não sei, né? Dessa vez, né, vocês já devem ter percebido, dessa vez eu tô aqui comandando, né? Estou aqui no timão dessa nau. No Pumba? Corinthians, vai, Corinthians, né? E eu tive muita dificuldade, né? Com dificuldade. Né? Vamos ver. Aliás, antes da gente começar, fica aqui nosso muito obrigado, porque se você tá ouvindo esse programa, quer dizer que você contribui com a nossa campanha no Orelo, você dá o seu dinheirinho pra gente todo mês e é graças a esse dinheirinho que a gente pode estar aqui gravando esses programinhas pra você. Então, novamente, muito obrigado. Obrigado. Então, vamos lá, amiguinhos. Vamos. Então, explique pra gente esse joguinho. Explico. Sim. Eu quis fazer uma coisa diferente. Ai. Você quis fazer eu uma coisa diferente? Eu segui uma ideia do Rafa, que o Rafa me deu até, né? No Uber. Isso quer dizer o quê? Que esse quiz será não sobre videogames, mas sim sobre anime. Olha aí. Plot twist. Vou utilizar todo o meu conhecimento otaku. Achei errado. Fudeu, porque eu vou ficar em último agora. Essa era a jogada. Assim, voltem a fita e me digam se o Sushi não disse isso. Caralho, em todos os episódios. Todos os podcasts, exato. Todos os podcasts o Sushi fala isso. A gente vai gravar o Fora da Caixa e ele fala isso. Ele fala, vou ficar em último. vou ficar em último. É muito competitivo. Palhaçada, eu vou ficar em último agora e vocês vão engolir o que vocês estão falando. Isso, vai ficar isso, em último só de raiva. É, muito bem. Então, como vai ser o formato do quiz de hoje? Eu vou falar uma pergunta, certo? E vou dar um conjunto de quatro elementos, de A a D, certo? Eu vou falar letra A tal coisa, B tal coisa, C tal coisa. Uma prova múltipla escolha? Não, calma aí. Ok. E aí eu vou perguntar, qual desses elementos não faz parte do conjunto? Ok. Entendeu? A antiprova múltipla escolha. Exato. Só tem... É o contrário. Você escolhe o errado. Você escolhe o errado, okay. Exato. Ainda é uma múltipla escolha, você só escolhe o errado. É. Então é isso. Vocês vão ter que descobrir qual é o elemento errado e quem acertar vai ter... Acertar o certo? Quem acertar o errado? Uhum. Interrogação. Quem descobrir qual é o elemento que não faz parte do conjunto vai ter a chance de tentar adivinhar qual é o conjunto, qual é o tema do conjunto. Ah, ok. Não é necessariamente o errado, é o que não encaixa. É o que não faz parte. Entendi. E aí depois a gente acerta o conjunto pra ganhar um ponto. Isso. Acertou o que não faz parte? Um ponto. Acertou qual é o tema do conjunto? Ganha mais um ponto. Ok, entendi. Ok. A pessoa que acertar o que não faz parte tem prioridade. Ok. Mas depois que ela errar, todo mundo pode tentar. Ok. Ok. Certo? Uhum. Ok? Mas okay. A gente, todo mundo... Só pra quem tá ouvindo, pra ficar claro, a gente vai escrever numa lousa. Exato. A letra que você acha que... Não vai ser o mais rápido a levantar a mão. Não é. Droga. Okay. Pelo menos na primeira fase. Ei, plot twist. Certo. Eu posso bater no André pra ele não levantar a mão rápido? Pode tudo, tá liberado tudo. Vamos lá, então. Entenderam as regras? Alguma pergunta? Não. Querido professor. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Ai, meu Deus. Número 1. Tô nervoso. Vamos falar agora os elementos do primeiro conjunto. Ah, ok. Letra A, Attack on Titan. Letra B, Dragon Ball. Letra C, Chainsaw Man. Letra D, JoJo's Bizarre Adventure. Qual não faz parte desse conjunto? Qual que é o C mesmo, perdão? O C é Chainsaw Man. O D é o quê mesmo? D é JoJo's Bizarre Adventure. Calma. Nossa. Pensem bem, pensem bem. Tantos ângulos de abordagem. Qual não se encaixa nesse conjunto? É, Attack on Titan. Vou falar de Dragon novo. Ball. A, Attack on Titan. B, Dragon Ball. C, Chainsaw Man. D, JoJo's Bizarre Adventure. É foda porque realmente... Tem vários ângulos, tem vários ângulos. Tem que pensar o que o Tengu pensou. É, eu fui no ângulo aqui que pode ser loucura completa, mas pode ser. Eu tenho uma abordagem. Pode ser. Lembrando que se você acerta, você pode até acertar no chute, uhum. Mas você pode tentar acertar também qual é o tema desse conjunto. Eu tenho meu chute. Eu tenho meu chute também. Tá bom, então esperar o sushi. Eu tenho meu chute. Tá bom, então virem as suas lousinhas e enunciem os seus chutes. A. D. D. O correto é letra A. Attack on Titan. Não é possível, Suas caras, seus otaku falso. André marca um ponto. André, qual é o tema dessa primeira categoria? Eu acho que o B, C e D estão na mesma revista. Você acertou. Não é possível. Não, mas o Jojo não é numa outra revista bizarra? Começou a ser publicada na Shonen Jump. Ah, você vai levar isso em consideração. Sim. Ok. Deixa eu falar o que eu achei que era. Protagonistas que se transformam. Não, pra mim era isso. Era coisa de Shonen. Mas eu coloquei o Jojo como diferente, porque eu sei que o Jojo, hoje em dia, ele não é na Shonen Jump. Então eu ia falar que o Jojo é seinen e o resto era Shonen. Era o meu chute. Pode. Mas, ó, todo mundo aí se transforma, protagonista, menos os do Jojo. Eles sabe não o que eu pensei também? E eu ia de Jojo quase. Só que eu não sei o suficiente sobre Jojo, né? Eu ia falar, todos enfrentam um monstro gigante. Jojo não necessariamente. Jojo não necessariamente. Porque no Dragon Ball tem o macaco gigante, né? No Attack on Titan tem os titãs e no Chainsaw Man tem os demônios gigantes também, às vezes. É verdade. Vamos lá, segunda pergunta. Preparados? Sim, querido professor. Sim, papai. Vamos lá. Letra A, Zaku. Que é o Zack Bell? Zaku, Mecha do Gundam. Aí você tá dando dica pra ele. Ah, tá. Eu pensei que era o nome do Zack Bell. Letra B, Gantenk. Letra C, Geogog. Letra D, Bravern. Nenhuma dessas palavras tá na Bíblia, Tengu. Eu sei. Mas estão em outro lugar. Esse eu sei, eu acho. Eu acho que eu sei também. Quer falar de novo? Letra A, Zaku. Letra B, Gantenk. Letra C, Geogog. Letra D, Bravern. Peço desculpa pelos meus erros pra mim mesmo. Todo mundo chutei aqui, mundo chutei aqui. Então virem as suas lousinhas. Letra D, Bravern. C. André e Sushi acertaram. Geoguessr nem é um robô. Agora, eu não pensei em como decidir quem tenta chutar primeiro. A gente tem que escrever. Pode os dois escrever na lousa e virar. Pode ser, é uma boa. Então, André marca um ponto, Sushi marca um ponto. Então, escrevam na sua lousinha qual é o tema da categoria. Eu vou escrever alguma coisa. Você pode ir também, Rafa. Não, é só... Não, na verdade, você tem que ir depois deles. Se eles não acertarem, você pode. Ah. Podem virar. Os é três de são de Gundam, o outro não é de Gundam. Positivo, exatamente. Cada um de vocês marca mais um ponto. Eu está, sei lá, os três são vermelhos, o outro não é vermelho. Bravern, que eu deveria assistir, que o Tengu elogia muito. É muito bom. Tá segunda temporada agora, né? Não, eu é só sei uma. Tudo que acontece porque eu vi o vídeo do Kitsune. Não é Bravern, não, é alguma coisa 8. Kaiju número 8. É, ele que tá na segunda agora. Tá na né? Segunda temporada agora. Confundi. Que é o que eu tô traduzindo. Olha aí. Vamos lá. Terceira pergunta. Letra A, granola. Letra B, pinga. Letra C, moro. Letra D, caulifla. É granola, pinga, moro e caulifla. Eu sei qual que é o tema, mas eu não sei qual que é a resposta exatamente, mas eu tô entre duas. A gente falou disso recentemente, não falou? Me parece familiar, mas eu não tenho certeza, vai ser um chute. Chutei aqui. Chutei. Tá bom, então virem suas lousinhas. C, moro. B, pinga. A. O André. Granola. Caralho, André. B, pinga. Yes. Eu posso chutar o tema? Você pode chutar o tema. São personagens de Dragon Ball. Correto. Seria o meu chute também. Caralho, é a segunda vez que eu sei o tema, basicamente, mas eu não acerto o chute. Quem é granola? Um vilão de Dragon Ball recente, é um né? É um vilão de Dragon Ball Super. Recente. É recente. É, a gente falou disso muito recentemente. Eu até pensei, será que todos são nomes de filhos da Big Mom? E eu não tô sabendo? Porque eles têm nome de doce. Vamos lá, quarta pergunta. Letra A, ReZero. Letra B, The Time I Got Reincarnated as a Slime. Letra C, Rising of the Shield Hero. Letra D, Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? Isso é pro Rafa, hein? Tô em dúvida entre dois. Também. Mas vamos lá. Eu já botei, já. Peraí. O Sushi tá chutando aí. Eu tô chutando ainda. Ah, tem um chute. Eu acho que, não, acho que eu vou errar então, de novo. Revelem os seus chutes. Cada um de uma vez, né? Ou não? C, todo mundo junto. A, D. Droga. O Rafa acertou. Yeah! Tá entre C e o D. Rafa acertou. Fala. O resto é Isekai, o D não é Isekai. Muito bem, animes Isekai. Rafa marca dois. Isso que eu falei que essa era pro Rafa. Exato. Eu já sabia que seria isso, mas eu não tinha certeza. Ai, já dois. Assisti todos esses e não me orgulho. É. Exceto o Slime, Slime é bom. Eu queria dizer que o cara do Shield Hero e tem algum outro anime dele que é famoso também, ele vai trabalhar num anime de Wizardry agora. Uau. E não me dá vontade de ver, porque é o cara do Shield Hero, afinal de contas. Mas é o diretor? Ah, Shield Hero não, acho que era o Goblin Slayer. Acho que é o cara do Goblin Slayer. Mas é o diretor ou é o escritor? De fato, eu não sei. Eu não sei se é o escritor. Se for só o diretor, tudo bem, eu acho, não sei. Vamos lá. Quinta categoria. Letra A, Hokuto no Ken. Letra B, Space Dandy. Letra C, Naruto. Letra D, Kill la Kill. Qual não pertence a esse conjunto? Letra A, Hokuto no Ken. Letra B, Space Dandy. Letra C, Naruto. Letra D, Kill la Kill. Eu tenho um chute. Eu tenho um chute. E eu tenho um chute de tema também já. Assim, eu sei que duas dessas coisas fazem parte do mesmo grupo. Ok. A outra eu vou extrapolar e chutar tudo junto. Justo. Assim funciona também. Tá dando dica pro André. Tipo, opa. Todo mundo tem chute? Tem. Vamos lá, virem suas lousinhas. Número C, Naruto. Ah, Hokuto no Ken. O André acertou, Naruto. Caralho! André, você quer tentar chutar qual é o tema desse conjunto? É... Sim, porque Hokuto no Ken passou nisso. Como é que chama aquele... Noitamina? Não. É isso? Não, você não acertou. Alguém vai... O meu chute era o Noitamina. Não, agora a gente... Agora vocês podem... Sushi e Rafa podem tentar chutar o tema. É, mas eu queria dizer que o meu chute seria o Noitamina. Ok. Eu acho que todos os animes, menos Naruto, tiveram um diretor em comum. O mesmo animador. Porra. Não, eu... Eu não pode. Todos eles tiveram alguma participação do... É Shigeru Chiba o cara que grita? É o Shigeru Chiba. Eu não sei se Naruto tem Shigeru Chiba, pra ser bem sincero, mas não é. É impossível que tenha. Não é esse tema. Peraí, posso falar qual que é o tema? Sem valer ponto. Todos só tiveram duas temporadas. Gente, eu tinha certeza que vocês iam acertar esse. Qual? Animes do Jack. Ah, putz. Uau. Assim, eu nem gravei o Jack, então, né? É, assim, porra, faz sentido. Teve Hokuto no Ken, teve Space Dandy, sim. Teve Kill la Kill, não teve Naruto. Absurdo, inclusive. Pô, até fiquei, caralho, Tengu vai citar Space Dandy? Ninguém pontua. Space Dandy? Eu uma, né? Você... Por ter acertado, você... É verdade, eu já anotei aqui, já anotei aqui. Caralho, o André acertou completamente no chute. Foi no chute. Vamos lá. Sexta categoria. A, Solo Leveling. B, Cyberpunk Edgerunners. C, Made in Abyss. D, Mob Psycho 100. Qual não faz parte? Repete mais uma vez, por favor. Letra A, Solo Leveling. Letra B, Cyberpunk Edgerunners. Letra C, Made in Abyss. Letra D, Mob Psycho 100. Assim, vocês perceberam que o meu chute tá super bem informado hoje, né? Tá bem informado. Tá, acertei todos. É, pois é. Uma pontuação agora, André lidera com 7 pontos. Pô, Sushi e Rafa empatados com 2 pontos cada. Eu falei. Ai, eu vou ficar em último, não tá. Então. Tô empatado, mas tô. Tenho meu chute. Eu tenho meu chute também. Virem suas lousinhas. A. C. B. Ninguém acertou. Caralho. Calma aí, você falou qual, Sushi? A. Solo Leveling. A. Não. Porra. Ninguém acertou. Mas a gente pode chutar o tema? Vocês podem tentar chutar o tema. Eu achava que era animes que não, passam na Netflix. Não. Ué, não era pra gente chutar o tema? É, pra gente chutar o tema. Mas não ia valer ponto. Yeah. Não vale. Ainda vale. Achei que não ia valer ponto. Não, ainda vale. É só que quem acertou tem prioridade. Tem prioridade, entendi. Mas o Sushi já fez chute dele. Mas o Tengu não falou nada. O Tengu nem falou que nem que sim, nem que não. Mas você chutou, né? É. Então fica esse meu chute. O seu chute é esse. Tá. Uhum. Assim, tá errado. Eu só falei, eu achei que era, depois que eu errei. Mas tudo bem, não vai ser. Mas vai lá. Tem o meu chute. Pera, o errado era o mob? Era o mob. Okay. Porra, errado era o mob? O errado era o mob. O meu chute não é bom, não. Eu acho que não é isso, não. O meu chute então é ruim. Então, vai, André, qual que é o seu chute? O meu chute é, mob não é baseado em nada. É o meu. Eu ia falar, todos vieram de não mangás. Mas... Mob veio de mangá. É, então, o Mob veio de uma web. Ah, é. Webcomic. É, mas. Mas não e é. E aí, o Solo Leveling, ele é de um manhua, o Cyberpunk é de um jogo. É. O tema era vencedores do Crunchyroll Anime Awards. Porra, impossível. Perfeito. Caralho, que triste que o Mob é o único que não venceu. Aí. O Cruel, a categoria Cruel. Cara, Made in Abyss ganhar e Solo Leveling ganhar realmente esse prêmio. É, aí eu pensei, tipo, o Made in Abyss veio de mangá, eu acho. Então ele é o único que veio de mangá, o resto não veio. Ele veio de mangá. Por isso que eu achei que o tema era esse. E chutei Made in Abyss. Sexta ou sétima categoria? Perdi a conta já. Letra A, Conto da Princesa Kaguya. Letra B, Viagem de Chihiro. Letra C, Mononoke Hime, que eu não sei o nome em português. Princesa Mononoke. Letra D, O Menino e a Garça. Você não sabe, André? Não sabe? Eu sei também, eu acho. Eu sei também, eu acho. acho. Então, deem os seus chutes. Muito bem, todos acertaram. Todo mundo pontua. É, todo mundo chuta junto, né, o tempo. Todo mundo chuta junto o tempo. Pode virar? Todo mundo fez? Todo. Podem virar. Não é Miyazaki. Não é Miyazaki. Não é Miyazaki. Colocou Ghibli. São Ghibli, todos são Ghibli. Todos são Ghibli, exato. Exato. Mas você tinha que apontar... Qual é a diferença? Qual é a diferença, né, também é Ghibli. Não, mas não é pra falar o que tem de igual os outros três? Não, porque um tem algo de diferente dos outros. Todos são Ghibli, todos os quatro são Ghibli, mas só o primeiro não é dirigido pelo Miyazaki. Então, na verdade, o tema é dirigido pelo Miyazaki. Exato. Isso. O Fushi botou não dirigido pelo Miyazaki. Eu coloquei porque que isso era diferente do resto. Não, o tema é... Porque ele não era dirigido pelo Miyazaki. Absurdo. Gente, desculpa, é tudo muito confuso. Oitava categoria. Letra A, Fullmetal Alchemist. Letra B, Bleach. Letra C, Naruto, de novo. Letra D, Hokuto no Ken. Cara, de novo. Vou cair no golpe. Eu tenho um chute. Muito bem. Eu também tenho um chute, mas estranho. Pera aí, eu tô pensando. Pense. Todos eu fui de reflexo e me fudi. É, nisso eu vou pensar e vou me fuder também. Exato. Tamo aqui pra se fuder. Pode ir. Tudo bem? Virem as lousinhas. Ninguém acertou. Ufa. Não é possível. Pelo menos assim, isso. Ninguém acertou. Mas tem um tema muito claro aí que o A não é. É, também acho. Eu não faço ideia o que vocês viram. O A não é um mangá da Shonen Jump. Não, eu ia falar. O A é o único que não é um mangaká masculino, um homem. Também, mas também não é um mangá da Shonen Jump. Também. Vocês querem tentar chutar um tema? Qual que é? O errado? Qual que é o errado? O errado é ser Naruto. Naruto. Porra. E quais são as outras? Hokuto no Ken? Fullmetal Alchemist, Bleach e Hokuto no Ken. Ah. Porra. Se fosse Hokuto no Ken errado, ia ser protagonistas de cabelo claro. É verdade. Todo mundo é loiro. É verdade. O Ichigo é meio ruivinho. Naruto é o errado. É um chute muito ruim, mas vamos lá. Eu não tenho chute. O Naruto é o errado, gente do céu. Aí é tipo... É o Jack de novo. Isso. É, imagina. O Naruto de novo. Foda que não teve. E Jack de Bleach também, né? De Fullmetal Alchemist, teve? Teve. Foi o maior até que a gente fez, eu acho, em número de episódio. Que a gente sempre limitava episódios mais curtos. Sim. A séries mais curtas, sim, no caso. Sim. E ele foi o primeiro de 50 e tanto que a gente fez. Do Jack, no caso. Do Jack. Pô, Naruto, o que você tá fazendo? Bem, eu tenho meu chute aqui. Animes que mereciam um reject. Foda. Naruto. Pode dar o chute? Não, então, Naruto é o único que não está. Que não merece. Ainda não, né? Ok. Esse é meu chute. E Fullmetal Alchemist, Bleach e Hokuto no Ken tem em comum? O que que essas áreas têm em comum? Não é isso. Eu tinha pensado num tema. Eu vou falar porque vocês já escreveram, né? Não é? Eu ia pensar, pô, em jogo de luta, mas não todo mundo teve jogo. O Fullmetal Alchemist não teve jogo de luta, eu acho. Teve um jogo tipo Smash. Teve? O Fullmetal? Teve, eu só lembro do jogo de Play 2. Eu tem a fase do trem no começo. Eu só lembro de Play 2, que era mais açãozinha, exploração e tal. Ah, não sei, foda-se. Vai, vai, André. Olha meu chute, hein, gente. Vai lá, ó. Vem comigo, ursem comigo. O primeiro anime não conclui o mangá. Seria um chute. Não, mas o primeiro anime não conclui, mano. O Fullmetal também não conclui. Bleach não conclui. Fullmetal não conclui. Ah, e o Hokuto no Ken também não conclui. Mas a categoria era adaptações para o cinema. Live action. O Hokuto no Ken teve live action. Tem filme. Nossa, tinha esquecido que Fullmetal Alchemist tinha filme. Ai. Eu também. Eu não sabia que Bleach tinha. Bleach tem. Tem. Não sabia. Com o Miyavi até. O Miyavi é o Byakuya. Uau. E os dois lançaram no ocidente pela Netflix, se eu não me engano. Verdade, saiu pela Netflix. Incrível. É. Que dor. Nona categoria. A, Inazuma Eleven. B, Naruto de novo, aliás. Não é possível. C, Yu Yu Hakusho. E D, One Piece. Inazuma, Naruto. Yu Yu Hakusho e One Piece. É o Yu Yu e One Piece. Tá. Tem meu chute. É muito difícil, porque tem muitas coisas em comum. Mas e não comum. Exato. André. Tipo, tem muitas coisas que três têm em comum e um não. Exato. Mas saber qual que o Tengu pensou é difícil às vezes. É difícil. Tá. Tem um chute. Sei lá, eu tenho um chute. Eu tenho um chute, não bora. Não faço ideia. Então revelem seus chutes. Um, C. Inazuma Eleven. Um? É A. Inazuma Eleven. A. Mas pra mim foi C e Yu Hakusho. O certo era D, One Piece. Não é possível. Porque, ó, não. O Inazuma Eleven vem de um jogo, não vem? Vem. Ah, os outros não. Ah, o anime vem depois do jogo? É. Eu achava que o anime veio primeiro. E o Naruto e o One Piece são da Shonen Jump também. O Inazuma, eu imagino que não, né? Não. E outra coisa, Naruto e o One Piece são de porradinha. E Inazuma é de esporte. Que é esporte. É um tipo de porrada, né? É. Uhum. Mas é One Piece. Então era One Piece. É One Piece. Então o que Inazuma Eleven, Naruto e Yu Hakusho tem em comum que o One Piece não tem? O Oda não escreveu nenhum deles. Não. É verdade. Animes não escritos pelo Oda. Kinazuma, Naruto e Hokusho. Mas é que se fuder, né? Eu tenho um chute também que, tipo, o meu chute está correto, mas não sei se vai ser isso. É igual do Oda que eu falei. Exato. Depois de tal, não tá certo também, mas... É. Vamos lá, então, eu chutei. Qual vocês acham que é o tema dessa categoria? Mangá ainda não concluído, no caso do One Piece, né? Ah, protagonistas crianças. Eu coloquei concluídos, né? No caso, exato. Os três concluídos, One Piece não concluído. O tema era séries com adaptações para musical. Uau! Nossa. Não existe um musical de One Piece. Eu acho que jurava que tinha, mas não existe. Uau, não musical tem musical de One Piece. Você tinha colocado Bleach aqui. A Thalissa ama o musical do Bleach. Pode crer. O Naruto tá em todas as categorias. Tá em todas. Cara, tem musical de Naruto? Tem. Pera, tem musical de Yogo Show? Tem. Você não tem o... É teatro só. É teatro. Ah, teatro. Ou eu errei. E o erro foi meu. Fica o mistério. Fica o mistério. É, eu acho que não tem, mas talvez, né, seja algo recente. Não, posso ter errado. Então tem que dar 5 pontos pra mim. Especificamente. Assim funciona, tava no contrato. Teve uma apresentação no palco. Isso. Exato. Décima categoria. Letra A, Seiya. Letra B, Yusuke Urameshi. Letra C, Satoru Gojo. Letra D, Kamado Tanjiro. Ok, eu tenho um chute. Tem um chute também. Vai ser uma pegadinha, tô sentindo que é uma pegadinha. Uma pegadinha bem gostosa, nada que esquerda. Ah, mas vamos lá. Vamos, bora. Vai ser tipo, mangás que não tem parque de diversão. Eu também tenho, pode virar? Pode. C, Gojo. C. Gojo. Acertaram todos. Agora a gente escreve o nosso chute, então. Sim. Eu tenho que ser bem específico. Se eu for levemente vago, mas acertar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem? Todo mundo tem seus chutes? Tem chute. Uhum. Vai, virem André. Seus chutes. Não é o protagonista, o Gojo. Então, o tema é protagonistas, porque o Gojo é o único que não é protagonista. Eu coloquei personagem com 14 anos de idade. Quase. Passou perto, Sushi. É personagens maiores de idade. Não, pera. O contrário, então. É, menor de idade. Uhum. Ah, mas eu perguntei se eu for Mas ok. Mas assim, todos são protagonistas, menos o Gojo. É verdade. Mas eu fui no ângulo da idade. Tudo bem, eu vou dar um ponto pro Sushi. Absurdo. Foi no ângulo da idade. Absurdo. Tem que dar um ponto pra mim. Tá bom, vou dar aqui. Pô, então tem que dar um ponto pra mim também. Não, um ponto que eu acertei o C. Você não me deu ponto que eu acertei o C. Não? Dei sim. Você tava um ponto atrás do Sushi. Então, e agora eu tô dois. Porque eu acertei. Porque ele acertou porque eu fiz dois pontos nessa. Agora ampliou, porque ele acertou. Ah, não, mas pera. Eu tava um ponto atrás. Isso, e agora tá dois atrás. Agora eu tô dois atrás? É, porque eu fiz um ponto que você não fez. Mas... Que é acertar o tema. Ah, é verdade. Entendi. Matemática é muito difícil. Muito complicada, muito. Vamos lá, 11ª ou 2ª categoria. Letra A, Fullmetal Alchemist. Eu sinto o Naruto vindo, hein? Naruto. Letra B, The Gray Man. Uau. Letra C, Beastars. Letra D, Dandadan. Pior que tem várias coisas aqui, hein? Foda que eu nunca assisti The Gray Man, então não sei. Não tá perdendo nada, não. Mas eu não sei como, entendeu? Enxergar a relação. Tem um chute. Provavelmente tá errado. De Greyman é o cara que tem um... Eu tô pensando em Gungrave. Acho que eu tô pensando em Gungrave. Gungrave, ele tem um caixão. O de Greyman é o cara de sobretudo vermelho. Não, esse é Trigun. Esse é Gungrave. É um menino de cabelo branco com uma cicatriz de cruz aqui no olho. Assim. Tava pensando no Trigun, eu acho. Que é da mesma época, né, ali? Não, o Trigun é mais antigo. É. Eu acho que o Trigun é mais antigo. É, não, pô. De Greyman é de 2000 e tantinho. É contemporâneo Naruto, assim. É. Ah, nossa, eu achava... O de Greyman vem depois de Naruto. Então, eu lembro que, por exemplo, quando eu assistia Naruto, saiu de Greyman, tô assistindo, né? Eu só achava que era mais antigo, por algum motivo. Não, só não foi pra frente, só. Nem o anime, nem mangá, nem nada. Tem um chute. O Beastars é foda, né? É meio paia, na verdade. Não, sim, bastante paia nesse sentido. Não sei, vou ter um chute aqui. Uhum. Tá bom. Dei um chute aqui também, mas não sei se é verdade. Então revelem os seus chutes. Letra C, Beastars. B de Greyman. O certo era D, Dandadan. Ninguém acertou. Mas vocês podem tentar acertar o tema. Uhum. É bom, o meu chute pro Beastars era que é o único que é anime CG. Ah, eu pensei que você ia falar que é o único que é um osso animal. Sabe, o resto é todo ser humano. É, ou eu ia pra um ângulo muito estranho que era anime com casais. Mas todo anime tem um casal, né? Se parar pra pensar. Então o errado é o Dandadan. Dandadan é o errado. Então o que Fullmetal Alchemist, de Greyman e Beastars têm em comum? Não sei se isso é verdade, mas eu vou fazer um chute. O que o Beastars tem a ver com Fullmetal Alchemist? Dei um chute. Eu tinha dois chutes, mas eu dei um. Se der tiver errado, eu faço o chute e assim, vale ponto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu não tenho chute, não. Putz, vai... Não. Vai ser alguma coisa da abertura, tenho certeza. Eu não vou saber o nome dos artistas das aberturas, mas eu vou... Eu acho que não. não, viu? É que é foda que eu não sei nada sobre The Gray Man, realmente. Mas é. Chutei, então. Chutei. Você não vai chutar? Não. Tá, eu chutei. Protagonista homem. O Dandadan não é protagonista homem, é uma protagonista mulher. É. É co-protagonista. Não, não, mas ela é protagonista. Não, ela não é a protagonista solo, não. Qual que é o seu chute aí? É banda que se repete na abertura. Não é. Mas, ó, o meu outro chute, então, sem valer ponto, era mangaka mulher. Você teria certeza. Porra, que ódio. É que eu não tinha certeza que The Gray Man era mangaka mulher. The Gray Man é mangaka. Todas elas são mangakas mulheres, fala Dandadan. Vamos lá para a última categoria. Tensão, tensão nos estádios. Letra A, Gundam Witch from Mercury. Uhum. Letra B, Chainsaw Man. Letra C, Yu Yu Hakusho. Letra D, Gundam The Origin. Eu acho que eu estou errado no meu próprio chute. Agora acabei de perceber, mas tarde demais. Fiz um chute aqui. Eu tenho um chute. Né? Pode virar? Então, revelem seus chutes. C. A. B. Porra. É, Chainsaw Man. O André acertou. Yes. C, Yu Hakusho. Porra. Não é possível. Eu posso falar qual que é o meu chute? Não, não, porque não, eu não, não vai ser o tema, porque eu tô errado. Eu ia falar de tema. Não, Rafa, não, vai, não, não é. Eu ia falar que era Red Jack de novo. Não, porque teve Red Jack de Gundam The Origin. Então esse que eu percebi teve, que eu tava teve, errado. Teve depois. De todos. Porra. Não, não teve. Ah, teve de todos. Gundam The Origin, achei que Gundam The Origin é esse novo, é os Kuvus. Não. Esse tá, é G-Cux. É o The Origin que eu assisti. Gundam The Origin você também assistiu. Exato. Você quer tentar acertar o tema, André? Acho que você não devia, André, tentar. André, você pensou num tema aí pra chutar Yu Yu? Pensei, só que o meu tema era episódio de Red Jack não patrocinado pela Crunchyroll. Mas o Chainsaw Man acho que não foi também, não. Não, o Chainsaw Man foi. Acho que o Chainsaw Man foi. Foi. Eu acho que foi. Então só Yu Yu Hakusho não foi patrocinado pela Crunchyroll, ponto! Yes! Mas não é isso, não sei, não consigo chutar nem nada. Anime com mais de 100 episódios. Ah. Olha só, é verdade. Assim, Chainsaw Man pode ter mais 100 ainda, você não sabe. Dependendo de quando esse podcast foi escutado. Exato. Mas pera. Ah, tá. Só o Yu Yu tem mais de 100. Só o Yu tem mais de 100. Então, na verdade, o tema é animes com menos de 100 episódios. Até eu me confundo. Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso quiz. Opa, tenho chance ainda? Todo mundo tem chance ainda. Eu acho que eu não tenho, não. Que vai ser uma parte musical, olha só. Uou! Eu vou botar pra tocar uma musiquinha aqui. Bota pra tocar no modo Stone. E eu vou tentar parar a música o mais rápido que eu puder. Tá. Tipo, maestro, uma nota. Uhum. E aí, quem levantar primeiro a mão... Ah, levantar a mão. Ah, agora ele levanta agora a mão. Agora é levantar a mão. Tem que acertar o anime ou a música? Tem que acertar os dois, de preferência. Pô, se for a música, não, não fudeu. Não precisa acertar o nome da música. Posso é que eu não vou saber o nome. Um anime. Abertura de tal coisa. Tá. Preparados? Um ponto pelo anime e dois pela música. Não. O André falou só porque eles decoram o nome das músicas. O André levanta a mão muito rápido. Só acho que a gente tem que fazer... Só pra repassar a pontuação antes a gente ir pra segunda categoria? Não precisa. O André está liderando com 11 pontos. Sushi logo atrás com 6 pontos. Nossa. E Rafa atrás com 4 pontos. Eu sempre atrás, sendo que eu gosto de estar na frente. Vamos lá. Vamos tentar meter o dedo rápido aqui no bagulho. Levantei primeiro. Mas por que a gente não escreve na luz? O Tengu não vai conseguir olhar pra seu juiz, mas eu levantei bem primeiro. Aham, uhum, eu não confio não. Pra mim, fui eu. É, eu acho que fui eu também, não hein? Não foi não, Rafa, sem roubar. Tá, André. É, One Piece. E aí o meu segundo ponto... Não. André pontuou. Então vai, Tengu, olha pra nós, hein? Tô olhando, segunda música, tô olhando pra vocês. Fullmetal Alchemist. Muito bem, Sushi. Pô, eu não consigo se levantar, mano. Eu não lembro o nome da música. Again, a abertura do Fullmetal Alchemist Brotherhood. A primeira, né? A primeira. Vamos lá. Terceira música. Eu não fui o primeiro. O André. Bleach? Não. Rafa? Naruto. Haruka Kanata? Não. Pera aí, eu assisti esse anime. Mentira. Pera aí. Todo mundo assistiu esse anime. Eu garanto. Então foi. Já dei dica aí. É, pois é. Caralho, que ódio, eu conheço essa música. O Tengu vai falar e eu vou falar, é claro que você foi. Vai ficar muito puto. Eu vou, porque eu conheço essa música. Ela tocou e eu. Ah, caralho, aquela! Aí eu levantei a mão e. Aquela qual, filha da puta? Posso chutar de novo? Não. Pareceu não. Muito porra. Familiar também. Ah, lembrei. Oshinoko. Ah, caralho. Não é, ele falou a dica que tudo é porque foi Jack. Eu acho que é Psycho Mob. É a abertura do Gundam Witch from Mercury. Porra, que ódio. Primeira. Mas ela começa assim, ai, que dor. Não, essa é a segunda. Esse é o encerramento da segunda temporada. Vamos lá, quarta música. Rafa. É, foi o último. Naruto, agora é Naruto, segunda abertura. Haruka Kanata, não é, não. Não, é a segunda. Segunda. É, do torneio Chunin. Rafa pontua. Boa. E eu acho que a gente vai ganhar uns 5 pontos. Vamos lá para a sexta música. cara. Todo mundo levantou ao mesmo tempo. Fui eu, hein? Não é por nada, não. Eu acho que fui eu, hein? Caralho, que difícil. Eu acho que fui eu. Acho que a gente tem que tirar no par o ímpar agora, hein? Par o ímpar. E agora? Como a gente resolve essa situação? Eu vi todo mundo levantar ao mesmo tempo. Assim, sendo sincero, eu acho que foi o Rafa, eu e depois o André. Ah, é? Eu acho. Então, eu tive mas agora a música já parou faz muito tempo. Eu já esqueci. Eu ainda sei. Eu ainda sei. Não, mas eu posso chutar qualquer coisa aqui. Você pode chutar qualquer coisa. A música começou assim. Eu acho que é Bleach. Bob. Não, calma. Ué, eu, você não falou que foi ele depois? Não, eu depois você. É. Então, eu sei que ele sabia que era Mob. Joelma, a música lá da Joelma, do Pará. É a música da Joelma, Assim, minha defesa, eu tinha falado o Rafa, eu e o André por último. Eu tinha falado que era o Rafa, ele e eu. Mas assim, essa... Foi o julgamento do... Julgamento de quem pontuou, né? Não. Pode voltar as fitas aí, se quiser. Não, o que eu quero dizer é, quem disse a ordem foi você. Exato. Mas eu falei que o Rafa ia na minha frente. Mas você falou que foi uma pessoa que não sabe o que tá fazendo. Próxima música. Nossa, eu nem ouvi. Rafa. Demon Slayer. Demon Slayer. Sayaka. Tava na minha cabeça, eu tava falando ainda. Não precisa ter nada. Tudo bem, pode ir. Próxima. Pode. Cinderela. Não. Eu levantei no reflexo. Eu também. E é isso. Acho que isso tinha que tirar ponto. Se levantar sem saber. Não. Não, pode chutar, ué. Começou. Não deu pra identificar nada da música. Não. Shigatsu no Lion. Porra. André, você quer tentar chutar? Não. Eu vou rodar um pouco mais da música. Mas aí só eu posso chutar, né? Não. Eles desperdiçaram sem deixar a música tocar, mas não é culpa minha. É, eu vou deixar... Peraí, antes de você dar play, o Tengu falou que ia apertar parar o mais rápido possível. Vou rodar um pouquinho mais da música dessa vez, vocês podem tentar de novo. Hunter Hunter. Ah, nossa. Departure de Hunter Hunter. Essa música é tão ruim que eu só conheço o TV Size. Mas esse é o TV Size. Não, mas ela já não começa. Essa é a completa. Okay. O TV Size já começa com a guitarrinha fazendo... Vamos lá, próxima música. Eu não sei qual. André. Sakura. Porra, caralho. Sakura. Eu devia ter levantado antes de perceber. E vamos para a última música. Absurdo. Caralho. Eu nem ouvi. Foi o André, depois eu. André. Ah, tinha que tirar ponto. Pra mim isso é Mob de novo, mas já foi Mob. Peraí, calma aí. Pô, é muito familiar, não sei. Me pareceu One Piece de novo. Não é One Piece. Eu vou colocar um pouco mais da música pra vocês tentarem de novo. Uhum. Vamos lá, desde o começo. Susumi Hadonuts. Muito bem. Eu falei pra vocês. Uhum. Vocês não. O Sushi sempre fala isso. Você ficou em último, não ficou? Não ficou. Fiquei. Não ficou. Fiquei. Não vamos ficou. Rever a pontuação, então. André é o campeão. Yes. Com 13 pontos. Absurdo. Yes. Absurdo. Sushi e Rafa empatados. Em último. Com... Em segundo lugar. É verdade. Cara. Ficamos empatados em segundo. O último lugar é o segundo. Não. Mas a gente foi bem. O segundo lugar é o primeiro perdedor. Não, o segundo lugar é o primeiro que não ganhou. É o segundo vencedor. Exato, eu peço desculpas porque eu acho que eu calculei mal a dificuldade das perguntas. Mil desculpas pra vocês. Não. Absurdo. É obrigado pela vitória. É verdade. Não, quer dizer, não. É claro que o André que ganhou ia falar isso. Foi o melhor jogo até agora, depois do Sushi, que foi o segundo melhor jogo até agora. Os outros dois jogos foram muito ruins. Eu sou muito ruim de anime, gente. Que fez? Justamente. Então, bom, esse foi o quiz de anime. Coloque sua pontuação aí, quantos pontos você fez aí no nosso Discord. O próximo eu vou fazer de board game, vocês vão ver só. Espero que vocês tenham gostado. Da hora, muito bom. Obrigado. E até mês que vem com mais esquisitos. Tchau, tchau. Mais esquisitices. Beijos. Tchau, tchau.